mais fácil da música, que é o baby, tá? É a parte mais fácil. Vocês pegaram? Pegaram o baby, baby? Vamos tentar uma com a galera? Mais alto, mais alto, mais alto, vai, vai, vai. Baby, o que você fez comigo? Foi crazy. Baby, baby, pra quem pede. Mais uma vez, vai, vai, vai. Baby, o que você fez comigo? Foi crazy. Baby, baby, pra quem pede. O choro é livre. Faz barulho aí. 87,9. 87,9. Pitbull enraivado. Pitbull enraivado. Pitbull enraivado. Pitbull, pitbull, pitbull. Ei! Senta no pitbull, mulher. Fica no pitbull. A noite é uma criança. A noite vai ser sussu. Senta no pitbull. Fica no pitbull. A noite é uma criança. A noite vai ser sussu. Puxa o cabelo. Pitbull enraivado. Pitbull enraivado. Pitbull enraivado. Pitbull, pitbull, pitbull vai te pegar. Pitbull, pitbull, pitbull vai te morder. Oh! Essa é a música do cara, o Cachorrão. Pitbull enraivado. Pitbull enraivado. Pitbull enraivado. Pitbull, pitbull, pitbull. Ei! Senta no pitbull. Fica no pitbull. A noite é uma criança. A noite vai ser sussu. Senta no pitbull. Fica no pitbull. A noite é uma criança. A noite vai ser sussu. Puxa o cabelo dela. Vai pitbull enraivado. Pitbull enraivado. Pitbull enraivado. Pitbull enraivado. Pitbull, pitbull, pitbull vai te pegar. Pitbull, pitbull, pitbull vai. Vai, cachorrão. De ouvir estão aqui. Estão aqui. É a dona. É a dona. Não peça pra ficar.